É que eu faço 1 milhão pra começar o game. É que eu passo 1 milhão, cês não param na frente. É que eu posso pagar o que passa na mente. É que eu tô de Nike, garçom na DM. É que a nossa gestão tá sempre inteligente. É que o X da questão já não é mais a gente. Por superação, né, tá bem diferente. Eu e o nosso cordão, relação inerente. Eu tô insuportável de uns dias pra cá, mais confortável de uns dias pra cá. Inacreditável, pode acreditar. Ou fecho o olho pra não enxergar. Que eu e o meu surta, todos tão brilhando. Inclusive aqui todos são brilhantes. Todos de tonelando, chaveando. Tô desviando de todos pra santê. Tô capotando uma pá de farsante. Aterrorizando é o terror dos tratantes. Bola na reta e descarrego o PT. Por atravessos que bater de frente. É que eu passo por onde, então não se compara. Que a prima acelera, mas sabe onde para. É foguete sem ré, não tá pra descida. É um dia desses qualquer, né? Te passo as aulas. Eu passo por onde, então não se compara. Que a prima acelera, mas sabe onde para. É foguete sem ré, não tá pra descida. É um dia desses qualquer, né? Te passo as aulas. Cacife de Marajá. Quero uma gomona de frente pro mar. Pode ser em H1 no Guarujá. Então tá gelo de coco de maracujá. Que eu já não tô mais me importando, ela também não tá. Enquanto a sol tava girando, eu ponho um basta lá. Que a firma segue faturando e fazendo lucrar. O que quiser não é pôr na mente, corre pra buscar. É que eu faço por onde, então nós compara. Que a firma acelera, mas sabe onde para. Porque de 100 reais, nada braga se der. Um dia desse qualquer, eu te passo as aulas. É que eu faço por onde, então nós compara. Que a firma acelera, mas sabe onde para. Porque de 100 reais, nada braga se der. Um dia desse qualquer, eu te passo umas aulas. Passo umas aulas. Um dia desse qualquer, eu te passo umas aulas. Pedro Luto, Pedro Luto. Vocês não param na frente. É que eu posso pagar o que passa na mente. É que eu tô de Nike, garçom na DM. É que a nossa gestão tá sempre inteligente. É que o X da questão já não é mais a gente. Por superação, né, tá bem diferente. Eu e o nosso cordão, relação inerente. Eu tô insuportável de uns dias pra cá, mais confortável de uns dias pra cá.